Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A saúde e o bem-estar voltam a ter destaque no Seixal Saudável. Falamos hoje com a Manuela Soares, coordenadora da Escola de Formação Profissional Feel Good. As perguntas estão a cargo de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Saúde é, segundo a Organização Mundial de Saúde, um estado completo de bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doença. Qual é, no seu entender, o caminho para se atingir o bem-estar? Eu acho que o bem-estar começa, neste caso, porque temos que direcionar à escola de formação profissional, começa mesmo na formação de cada um. Acho que se nós tivermos uma formação profissional logo desde o início de bem-estar, estarmos com bem connosco próprios, com aquilo que gostamos de fazer, acabamos por ter maior bem-estar. Esta é a filosofia da escola de formação Feel Good Seixal, portanto, atender bem o aluno, o formando, desde o seu interesse pelos nossos cursos. E a própria constituição do curso tem uma disciplina que é DPRS, Desenvolvimento Pessoal e Relacional, para que esteja sempre de bem-estar consigo próprio, para depois também conseguir dar bem-estar aos outros. Isto porque nós estamos a falar também de cursos de massagem, reabilitação de desporto e estética, que estão ligados ao bem-estar. E se, portanto, o aluno tiver de bem consigo próprio, certamente que vai transmitir isso aos alunos, aos colegas, aos pacientes, e eu acho que isto é começar com bem-estar na formação. A Feel Good, enquanto parceiro do projeto Seixal Saudável, tem colaborado connosco em diversas iniciativas, nomeadamente no Fórum Seixal Saudável. Através de que atividades e serviços é que proporcionam um bem-estar? Quando nós colaboramos com tanto entidades parceiras, como é o caso do Seixal Saudável, o nosso contributo é muito a nível da massagem, porque fazemos alguns fóruns e alguns eventos relacionados com a massagem. Nós vamos com alunos, vamos fazer iniciativas que normalmente estão ligadas ao bem-estar e à saúde, onde promovemos, de facto, as nossas massagens, sendo este curso realmente o nosso curso, a nossa menina dos olhos. Nós começámos a Feel Good com este curso de massagem e reabilitação de desporto e estética, que tem sido um curso que tem dado emprego a muitos jovens e proporciona esses eventos muito apetecidos sempre por toda a gente, uma vez que a massagem transmite bem-estar, transmite relaxamento. Era bom que todas as pessoas pudessem, de facto, poder usufruir de todas as técnicas de massagem que nós temos na Feel Good. Se pensarmos que uma pessoa pode estar a trabalhar e, em simultâneo, massajar é uma zona que é dolorosa, e só com uma simples massagem ela fica bastante melhor. Portanto, é muito gratificante, de facto, para o bem-estar, as pessoas poderem sentir-se melhor consigo próprias com um simples ato de massajar. De uma maneira geral, quais são os benefícios das massagens? O benefício da massagem é sempre o bem-estar físico e psicológico. Já se ouve por aí falar em outros tipos de massagem, mas isso não está previsto no portal da massagem. Portanto, o que está previsto é mesmo aumentar o bem-estar de uma forma correta, de uma forma a proporcionar ao nosso físico, a dar ao nosso físico um miminho de sem comprimidos, sem medicamentos, usufruir tanto da parte do bem-estar físico como do bem-estar psicológico. Que massagens se podem fazer em casa ou até mesmo no trabalho que ajudem a relaxar e a descontrair? Sim, no trabalho é um pouco mais difícil utilizar várias técnicas, porque normalmente as técnicas mais usadas são no chão ou em marquesas. No entanto, depois há, de facto, algumas técnicas faciais, por exemplo, que poderão ser usadas no trabalho. Portanto, quando a pessoa tem uma dor de cabeça muito grande, se massajar as fontes, por exemplo, sente um maior bem-estar e até um relaxamento. Portanto, é uma zona que proporciona um relaxamento e até parece que a pessoa automaticamente deixa de ter aquela dor forte de cabeça. Depois, todas as outras técnicas que nós temos na nossa escola e que levamos até aos eventos são sempre técnicas que precisam de um espaço adequado, quer em termos de aromaterapia, quer em termos de marquesa, de alguns instrumentos que às vezes as pessoas não têm nos trabalhos, né? Não têm nos empregos. E que outras pequenas rotinas diárias se podem adotar para obter uma vida com mais saúde e com mais bem-estar? Desde a simples mudança comportamental, há técnicas muito boas, temos as técnicas de Luizei, temos as meditações que se podem fazer em qualquer lado, essas sim, podem-se fazer no trabalho, os 20 minutos de manhã, os 20 minutos à tarde, estamos a falar de meditação transcendental, estamos a falar de Raja Yoga. Raja Yoga é uma filosofia de vida que tem a ver com aprender a viver sem conflitos, a aprender a viver um pouco com o coração. Se nós metermos o coração em todas as coisas que fazemos, no trabalho, na escola, nas aulas, rapidamente nós vimos os benefícios, que é uma coisa tão simples e que nós normalmente nunca fazemos. O sucesso de tudo é quando é feito de boa vontade e quando é feito com o coração. Portanto, e esta filosofia Raja Yoga aposta muito nesta ideia de evitar o conflito. Isto traz muito bem-estar. Eu aprendi na meditação transcendental que quando vamos dizer uma coisa que não é agradável, então mais vale não dizermos, porque se quando dissemos mais tarde, ou já vai sair de forma mais tranquila, ou já nem dizemos, já passou aquela parte da fúria, vá lá, que nós íamos dizer. Isto parece uma coisa muito simples, não é? Mas é, se nós pensarmos que há tantos conflitos que surgem por uma má palavra, acabamos por pensar quantos benefícios iríamos tirar desta prática. Pronto, esta prática é uma prática muito simples que se aprende na meditação. Portanto, há muita coisa que nós podemos fazer para ter benefícios e isso tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal. Portanto, quando nós apostamos no nosso desenvolvimento pessoal, aprendemos tantas técnicas que proporcionam bem-estar e que, de facto, essas sim podem ser aplicadas e feitas em qualquer local. A massagem promove o bem-estar físico e mental. É com esta ideia que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na segunda-feira para falar sobre medicamentos fora de prazo. O programa Seixal Saudável continua à espera de sugestões dos ouvintes em seixal.saudável@cm-seixal.pt ou então pelo telefone 21 097 61 40. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.